Salvador, 35627, informação Tango. 35627, vamos pra copa. Poderia fazer na 130, Aracaju? Sim, a gente coordenarei, aguarde o instante. Yankee Charlie Kilo, readability 2, say again please. Tiago Delta, siga a temperatura, fluência do Boeing da Gol, que está usando 1-0, autorizado decolagem, pista 1-7, o vento 1-40 graus, 09 nós. Delta 3155, pronto pra cota. Pronto, 3155. Delta 3155, tá autorizado Guarulhos e a UP Zulu 44, pista 340. Saída da EOLE da Ildes, pista 1-0, primeira curva direita. Acione código 5063, frequência do controle 120.8. Meia, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. 2-6, 8-45, boa tarde. Boa tarde. Sete, frequência livre, coordenação local. Certo? Caralho. Salvador, vou... 099. Decolagem 6327. Mike, essa Delta decolou 33, chama o controle, 1208. Delta. Quilo Sierra Lima, agora a nova saída vai ser Coral. 2:08, Aracaju. Primeiros milhas fora. Levarei. Operações 18-9, ficou obrigado, bom nome. Número 327, decolou 34, controle 208. 208. Salvador, boa tarde, Oxané 6327 na Dayol. Autorizado, ingresso, chama HD pronto na 17, que você anima. 6327. Chama a torre agora, 118.95. Trip 5627, aguarde mais um instante, por gentileza. 3217, copiou? 3217, estabilidade. Chama a torre 118.95. 118.95. 649, boa tarde, mandei o ponto de espera da 1-0. Zona 30, sai da Puca, Jama, após direto Aracaju, pista 1-0, primeira curva à esquerda. Acione código 5071, frequência do controle 120.8. Zona 30, autorizando, da escola, da Puca, Jama, Aracaju, 5071, 120.8 ao controle, tipo 5627. Tipo 5627, cotejamento correto, reporte posicionamento. Faltará. Gol no 396, autorizado o ingresso da Juliette, portão 01. Lima, só mais um minuto para decolar. Sem tráfego na final da 1-0. Encerra o Golf Controle. Escuta. Intenta manter essa velocidade até próximo do externo. Afirmativo. Descendo para 2000, autorizado ali. Descendo 2000, autorizado, lanterno. 5721, Vitor, sequenciamento. Vai curvar agora à direita, manter a proa 240, limite de 10 milhas nessa proa. Mantendo 4000 pés, 5721. Positivo, mantendo 4000, limitado a 10 milhas, direita 240, zero errado. Serra Lima, até descer turbulência, decolagem autorizada da 1-7, vento no meio 0 graus, 079. Monomia 49 ali, mantém pistão no 0. Lima tem 1-0, voo no meio, passou. O quilo Romeo Oscar, prossiga. São Paulo, mantendo 1.500 pés, quilo Romeo Oscar. Controle Salvador, Oxalá 6327, solicita 1-80 como sinal. Aguardo 1-80. Aguardando 1-80, obrigado. Paulo, tá 3217, Lebron. Então, 3217, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette para 1-2, eu sou 3217. Lima decolou 39, controle 208. 208, obrigado. Lima 49, decolagem autorizada da 1-0, vento no meio 0 graus, 079. Ele decolagem, já não vai passar mais. Oxalá 6321, autorizado. Chegou a caçar na merda, reposto para o ataque. Autorizado para o ataque. Então, 3217, reposto para a ingresso Juliette. Confirme. Então, 3217, reposto para a ingresso Juliette. Vai reportar. 29 esquerda, proa 180, 180, desce para 2.500 pés, 1.018. Autorizado LS, 5729. Tira esquerda 80, 2500. Autorizado LS com 22, 5729. Mano autorizado o localizador, ok? 5729, aguarde para descer no Clyde. Positivo, lote, mantém 2500. Aproveita pelo Mike Serra Golf, é todo externo, cancela e prosseguir para 1-7. Ok, Mike Serra Golf, chama a torre agora 118.95. 18.95, grato. Controle, boa tarde, gol no 649. 649, boa tarde, 240, na saída da Elvis. 240 da Elvis, no 649. A uma milha de turno. Papo Romeu, Mike Serra Golf, boa tarde, vai pousar na 1-0 e na 1-7. 1-7, após o externo, cancela e prossegue com a 1-7. Autorizado o nível de voo 180, 180, mantém a saída, 6327. 180 na saída. Por gentileza? Mantém a posição, 3297. Tango Mike India Lima, informação em curso, é uniforme, confirme que o pátio é a pista que decola. 21 minutos cópia, o Mike India Lima. Frequência livre, Delta. Policiário visual, trem baixar travado, Mike Serra Golf. Sinto autorizado, gerar base para no 7, base pela direita. Golf. Mais 2 no 7, aguardando, portão previsto é 1 no 2, remoto 1 no 2 no pátio principal. Aguardando. Aguardando, gente, portão 2 no 7. Boa tarde, 5729 no X-Ray. 5729, continua a aproximação, informarei o este pouso livre. Pouso. 7 nível 360, saída Avo, transição Elefa, pista na 7, primeira curva à direita, acione código 5045, frequência do controle 120.8. Negativo, mantém os corredores, Oscar. É 327, chama Recife, 251, na perna 3325, 6327. 251, confirma secundária? 13325. 13325. Salvador, com Mike de Lima, estacionamento táxi, chame torre na frequência 118, decimal 95. Recife, 5-7-4-3, 4-7. Confirma a matrícula? É o TRIP 5627, pushback. TRIP 5627, autorizado pushback, acionamento, reporte ponto para ataque. Faltará o disparo para o TRIP 5627. Salvador, o cenário tem a 3.1 pronto para o ataque, com 120 a bordo, 430 de autonomia, alterna corrente. Puxanea 6321, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Sami Torre, na frequência 118, decimal 95, QNH 1008. Táxi pela Índia, ponto de espera, com o pronto, 6321. Salvador, boa tarde, azul 41113. Azul 4113, sem da informação uniforme, aguarde cópia. Estou escutando a 4123. Eu vi 5729 passando, estou em baixo gravado. Ok, gente, fala de novo. Parei que eu tiro o meu. Gente, o meu. Então, 3217, após passar as duas da Avianca, autorizada a direita Juliette, remoto 1-2. Gente, após a Avianca, prossegue Juliette, 1-2, até 3217. Controle, está com a meta do Serra Lima. Azul 4-1-3, ponto para cópia. Ponto para cópia. Azul 4-1-3, autorizado Campinas. Via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da ELE e da Bridge, pista na 0, primeira curva à direita, acione código 5103, frequência do controle 120.8. Bem dosado, Campinas 360, pista 16 após Bravo até o Zulu, ELE e da Bridge, curva direita da 10, 5103, 1208, após o 4113. Azul 4-1-3, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. E aí, Pantanemos, na posição 8, 4-1-3. Salvador, 35627 para o táxi. 165 a bordo, 3-40, alterna, Recife. 0 ali, mantém. O Mike Serra Wolf, Salo 247, qual pátio? Autorizado backtrack para bata. Vai chamar a torre, 335627. Yankee Charlie Kilo. Semana na sequência da torre 118-95. Yankee 118-95. Feio clear to descend, visual of the field. To initiate to 4,000 feet at 131.08. No 649, chama Recife 251, não termo 3325. 729, solo 48, libera direita, solo 121, decimal longe. 29. Qual é o quilo Romeo Oscar? Quilo Romeo Oscar, ingresso na final da 17. Final no 7, Romeo Oscar. 729, lembrou do ar. Web 5729, autorizado táxi Alfa, repórter Ana Juliette. Alfa, repórter Ana Juliette, Web 5729. Serra Lima, prossiga. Salvador 35627, se aproximando do ponto zero, tá pronto. 5627, após a rolagem para a Costa Bianca, ali mantém no zero. Após a Bianca, ali mantém o 5627. Obrigado. 7 km. Fazia bom ficar 2000. Muito bem. Na Via Bonf 2000. Via Bonf 2000. 5729, autorizado em graça de Juliette, portão 02. Tem uma terceira de táxi, direto pro portão 02. 5729. É, faltando pra siga. 08-6321, obrigado. Foi. Estacionamento 41123. Pronto. Desecolagem 5627. Vamos para táxi. Tempo atrás, táxi 4123. Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, passando 1700 na Arbor. Sobe 320, vigilância 6321. 320, vigilância 5627, decolou 51 no controle 1208. 208, boa tarde. Boa tarde. Charlie Alfa Tango, pronto pra cópia. Índia Lima, livre acionamento na área start, confirma pro OB. É, possibilidade de abrir a PUCA, dá presente? Falei? Cruz, 500 pés, litoral sul, acione código 0170. Frequência do controle 120, decimal 8. Romeu Oscar, solo 52, direita, partiu, entra, frente ao quarto. Põe. Taxi, chame torre na frequência 118, decimal 95. funcionar? Então, 3155, aguarde. Sabatango Lima, Hotel Zulu, informação em curso, uniforme, aguarde cópia. Confirme para o sol. Direto, autorizando Elefa, né, 321. 321, autorizado Elefa, muito obrigado. Azul 41 no 3, autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Então, 3155, autorizado para o chuveiro acionamento. A informação em curso é uniforme, aguarde cópia. Então, uniforme, aguarde cópia, pode adiantar a saída, por favor? Saída prevista da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge. Quilo, Romeu Oscar, possível. Então, quilo, Romeu Oscar, aguarde cópia. Ciente. Autorizada para seguir a rotatória? Exato. Ciente, papatão, quilo, Romeu, acho que aguarde, gente. Fora do solo 55, controle 1208. 1208, grato. Foi. Atango Lima até o Zulu, autorizado Goiânia, via Zulu 8, saída Árvore, transição Elefa, pistão na 7, primeira curva à direita, nível 240. Acione código 5541, frequência do controle 120.8. Meu Charlie Alfa Tango, boa prosseguir. Bom, objetivo, senhor. Vai para Vera Cruz. Vai fazer um sobrevoo na Ilha dos Frades, senhor. Autoriza a proa 320, está presente. Tem pessoas a bordo, QNH 1008. Gente, Charlie, quilo. Autonomia Lima Alta Azul. Lima Alta Azul, obrigado. Chame torre na frequência 112.95. 1500 feet. Desastre, torre pelo Quebec Serra. Torre 118.612. 118.612 ou 1895, senhor? Patango Mike Serra Golf, a informação em curso uniforme, prossiga. O Mike Serra Golf confirmando o plano foi apresentado na Salinha de Salvador? Ciente, o Mike Serra Golf, aguarde cópia, ainda não temos o seu plano. Entraremos em contato aqui com a Salinha de Salvador. No momento é o número 3 para cópia. 1850, ciente. Solo 3055 para o TAC. 183 a bordo, Galeão com 4 e 10. Isso. Frequência 1288 e 1260. 118, QNH, 1008. 08, Índia 18951. O número 4 da cópia, aguarde, então é 3145. Quebec Serra, pouso autorizado 997, vento 970 graus, 089. Livre, pouso 97, Quebec Serra. Sul Salvador, boa tarde, azul 41, 93, 1500, está nas suas coisas. Confirme. Boa tarde, azul 4113, na sua escuta. Azul 4113, contato radar decolagem, sul e mantém 360, saída da Dial. Dial 360, 4113. Cefa Tango. Tango. Altitude que mantém. 700 pés agora no momento. 7. 418, pronto pra cópia. Azul 4118, autorizado com fins, via UPZU 10 até Brise, após interceptar a via aerovia UPZU 16, nível 360, saída da Eule da Brise, pista 10, primeira curva à direita. Acione código 5123, frequência do controle 120-8. Afirmativo, senhora. Ok. Júlio, Matheus, Lu, aguarda do táxi, tratona, curta sinal da 17, direto 1, abre parte do Aristar. Você pode observar o estacionamento do Bravo 962, papá, após o mesmo, autoriza do táxi e chama para ingresso. Romeu Oscar, pronto, cópia. Quilo Romeu Oscar, Salvador, Morro, decola 97, primeira curva direita, corredor Axé, mil pés, 0153 no transponder, pátio 5, o Quilo Romeu Oscar, corteja. Salvador, passarelo 2231, transferência nível 190, ponto ideal. Passando identificação 2231 no voo, posição Mari. Desce para 5000. E 18. Desta 5018, 2231. Controle Salvador é o trip 5627, possibilidade de ascensão até o 150 como final. 60 graus, 089. A linha decola o dano 03, 055. A única demora é a obtenção do plano e transmissão para o centro Recife. Chama para ingresso.